Capital 024, clear line up and take off the runway 10, wind 330 degrees, 04 knots. Clear to line up and take off runway 10, report 2024. Muito boa noite, 3520 da TAM, copia 170 para Aracaju. TAM 3520, informação em curso hotel, estamos sob coordenada nível 190. Quem pode ser? Gente, autorizada Aracaju, nível 190, saída pouco, transição Caju, decola da 10, com primeira curva à esquerda, acione 5126 no transponder, frequência do controle 120.8. E vamos no 190 para Aracaju, saída Puca, Caju. Decola da 10 com curva esquerda, 5126 no transponder, 2208, TAM 3520. TAM 3520, cotejamento correto, reporte pronto para congestionamento, remoto portão 03. Portão. Portugal 024, Airborne to 16, contact Salvador, approach control, frequency 120.8. 120.8, approach 024, boa noite, obrigado. Salvador, approach, boa noite, approach 024, Puka, departure. Portugal 024, good morning, radio contact on departure, climb flight level 370, book a departure, depart transition. Climb flight level 370, book a departure, depart transition, Portugal 024. São 3520, tá na minha escuta? solo, TAM 3520 para pushback, acionamento, tomo no 03. 3520 para pushback, vai chamar a torre em 1895. 1895, ok. Torre, muito boa noite, TAM 3520 para pushback, acionamento. Tal 3520, boa noite, zero equipe de solo, reporte para táxi. Será. Clear with heading 050, report till 024. Could you confirm how many miles? Report 024, only to keep the heading for about 60 miles. Roger. Control é Portugal 024, if you could get the clearance to proceed direct to Zipar, will be fine for us. Bifo coordination at Portugal 024. Thank you. At Portugal 024. Go ahead. After deviation, it's cleared in tow. India, November, Tango, Oscar, Lima. That's clear of where? Clear directly in tow at Portugal 024. Thank you. Autorização, chame torre 11895. Oi, Salvador, vou por 8. Boa noite no 7, chamou a torre. Mas boa noite no 7. Boa noite no 7. É, copia. Vamos para Guarulhos, nível 360. Copia. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Ampers, o nome é Bravo, da Zulu, após conforme a rota do plano de voo. Decola da 1-0 com primeira curva à direita, sua saída da Euleta após bridge. Acione 5135 no transponder, frequência do controle 120.8. Portugal 024, contente receive center now, frequência 125.45, if unable 126.85. 125.45, back up 126.85, Portugal 024, go back. Bye. Cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento. Confirme para posicionamento. Posicionamento. 105 do Pátio 1, reporte quando pronto. Torre, é o 3520 da TAM, com 120 a bordo, 2 horas alternando o Recife para o táxi. TAN 3520 da táxi e a Índia, na ponte para chamar, manterá a minha frequência. O ajuste 1010 1 TAN 3520, a linha decola da 1-0, vento calmo, com 02 nós, TAN 3520. A linha decola, TAN 3520. Boa noite, ano 7, fazendo equipe de sol, reporte para táxi. Decolado aos 3-2, chame controle 1-2-0-18, uma viagem. 1-2-0-8, muito obrigado, Lauro. Controle, muito boa noite, Altan 3520, decolado, você escuta. Bom dia, vigilante, sai da PUCA, tudo mantém em 190. 190, tá, 3527. Autoriza 170, senhor? 170, ok, tá livre. E 170, tá, 3527. Peguei 520 direto do R Alfa Romeo de Forte. Direto a Aracaju, tá? 3527. Controle, o T3520, curva à direita para 080, evitar formações já para uns 25.021 milhas. Livre. Voo 1817, autorizado táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, material na frequência, reportará pronto. No ponto de espera, o voo 1817. Como é que você está com via Índia, no ponto de espera, material na frequência? Controle 3520 da sala, aumentando o desvio para por 100, ok? Com mais 10 milhas. Ok, ciente. Uma possibilidade de coordenar depois com o controle Aracaju ou centro, a proa do Alfa Romeo 363. Ok, inicialmente viu é. Aguarde, somente após o contato com o centro. Ah, tudo bem. 3520 da frente. Voo 1817, além da cola da 1-0, vento 040 graus, 039. A linha decola da posição 0, boa noite. 5-8. Então, 3520, chame agora a senha do Recife na frequência 125.45. Recife 2545, já 3520, obrigado. No 8-7, decolada aos 4-0, chame controle em 120, decimal 8, uma boa viagem. 208, bom, obrigado, com 8-7. Controle Salvador, gol 1-8-1-7, decolou Leda. 1-8-1-7, bom dia, vigilância, direto posição Leda, gol 1-8-1-7. Direto Leda, gol 1-8-1-7, vigilância.